Na Rádio Cultura Brasil, a boa música de raiz, na apresentação de Muíbo César Cury. Produção e direção, Terezinha Campos. Apoio de produção, Mariana Benetti. Mesa de som, Osvaldo Zaramelli. Na sonoplastia, Frânio Vanderlei. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Cultura Brasil. Estamos começando mais uma vez o programa de confraternização. Raiz do Brasil, no ar de domingo a domingo, das 5 às 7 horas da manhã, pelas ondas médias e curtas da Rádio Cultura Brasil de São Paulo. Nos domingos, sem atendimento de cartas, sem atendimento de telefonemas e também sem atendimento da internet. E de segunda a sábado, a gente conta com a sua participação. Vocês ajudam escrevendo, telefonando e se utilizando da internet do seu computador para participar do nosso programa e ajudando a produção na confecção do programa de segunda a sábado. E hoje é segunda-feira, dia 17 de novembro de 2008. No começo, praticamente da segunda parte, a repórter Cirlei Ribeiro, premiada com Ayrton Senna de jornalismo, repórter da Rádio Cultura Brasil, hoje falando sobre fumo passivo. E ainda na segunda parte, um pouco mais adiante, o Cantinho do Ouvinte, hoje atendendo a carta de Reinaldo Moreira de Souza, que reside em Pirituba. Portanto, atenção, Reinaldo Moreira de Souza de Pirituba, hoje o Cantinho do Ouvinte é seu. E a gente começa com Tião do Carro e Uma Viola na Saudade. Nossa, fazia tempo, uma carta do Antônio Egidio de Moraes, o popular gaúcho lá do Picanço. E depois de Uma Viola na Saudade, o pedido de Mauro Dantas, residente na freguesia do Ó, com Cascatinha na Flor do Cafezal. fazenda, qual o manto nupcial. E de mãos dadas fomos juntos pela estrada, toda branca e perfumada pela flor do cafezal. Nós ouvimos com Tião do Carro, dele e Maria Chiquinha, Uma Viola na Saudade. Pedido por carta de Antônio Egídio de Moraes, da Rua dos Motoristas, Bairro do Picanço, Popular Gauchão. Ele ofereceu esta música sertaneja, olha aí, para Tião do Carro, para o pessoal da Alemanha, Anelise, o Horst. Ah, então, as lindas sobrinhas Hebe e Catarina, fazia tempo que ele não escrevia, viu? E também para a querida esposa, que se chama Elfrida e gosta de ser chamada de Suzana. É isso, né, Suzana? Um beijo para você. Fazia tempo, né? E aproveitando também, mandar um beijo para Anelise, lá de Rüsselsheim, da Alemanha, que sempre ao lado do maridão Horst Walter e as filhas Hebe e Catarina acompanham pela internet o programa Raiz do Brasil. Obrigado, viu, gaúcho? Ofereceu ainda para os amigos Pedro Modesto do Jardim São João, para o Zé Tenente também do Jardim São João. Opa, beleza pura. Um grande abraço para o popular gaúcho lá do Picanço. E no fim da carta, e viva a tua terra natal, Duartina. A minha é São Luís do Paraitinga. Beleza, gaúchão. Um abraço, hein? Pedido depois de Mauro Dantas, da Freguesia do Ó, com Cascatinha Inhana, do Luiz Carlos Paraná, Flor do Cafezal, que ofereceu para a Wanda da Freguesia e para todos os ouvintes do programa. Agora Ramiro Viola e Pardini cantam do Ramiro Viola e Renato Vieira, Rio Bonito, A Rosa e Eu. Depois, Tom Robertinho do Acordeon, do Léo Canhoto, Vou Tomar um Pingão. Nas margens do Rio Bonito, onde eu tenho meu ranchinho, na beiradinha da praia, vou vivendo ali sozinho. Depois que a rosa foi embora, quem me acorda é os passarinhos. Nas árvores do meu quintal, eles cantam bem cedinho. Rio Bonito, Rio Bonito, diz pra mim o que aconteceu. Por que que a rosa foi embora, deixando você e eu? Quando vejo as garças brancas revoando de mansinho, uma ao lado da outra, com bicadas de carinho, lembro minha linda rosa, quando nós estava juntinho. Pra nós não faltava nada ao redor do nosso ninho. Rio Bonito, Rio Bonito, e diz pra mim o que aconteceu. Por que que a rosa foi embora, deixando você e eu? Quando chego a entardecer, às vezes choro baixinho, sentado à porta do rancho, olhando os marrequinhos. Parece eu e a rosa, quando passa um casalzinho, indo pro lado da praia, junto com seus filhotinhos. Rio bonito, diz pra mim o que aconteceu. Por que que a rosa foi embora, deixando você e eu? Depois que a rosa foi embora, ficou triste o meu ranchinho. Abraçado na viola, me lembro do seu jeitinho. Viola chora comigo, pra rosa eu faço um versinho, pra que um dia a rosa volte novamente ao nosso ninho. Rio bonito, diz pra mim o que aconteceu. Por que que a rosa foi embora, deixando você e eu? Nós ouvimos com Ramiro Viola e Pardini, do Ramiro Viola e Renato Vieira, Rio Bonito, A Rosa e Eu. E depois com Robertinho do Acordeon,

Caldas tinha um capeza formado. No primeiro mutirão me mandou este recado: você amola bem enxada e venha bem preparado. À noite vou dar um baile com vinho e leitão assado. Também vem lá da Manjana um carpido afamado, pra quebrar o braço da turma que mora por estes lados. Levei o Zequinha ver a um caboclinho direito, pra ver o moço da Mojana com ele passar estreito. Zequinha tirou a bota pra trabalhar com mais jeito, pois em cima de um cupim saiu meter nos peitos. O tarmoço da Mojana não escondia o despeito. Teve a filha do italiano no namoro satisfeito, torcendo para o Zequinha ser o primeiro do eito. E foi bem antes do almoço que o Zequinha terminou, pondo a enxada nas costas pra rapaziada gritou. No cabo do Guatambu nunca achei quem me quebrou. E dali eu saí sorrindo por ser muito brincador. Quando foi calçar a bota, sua bênção amarelou. O Mauruto das Cruzeiros no seu pé ela ficou. Estava dentro da bota e o rapaz chorava vendo o rapaz agonizando. Suas últimas palavras: lá no céu tô te esperando, porque Deus foi separar nosso amor que ia brotando. A moça saiu correndo e no rio foi se jogando. Só o seu lencinho verde nas ondas ficou boiando. Reclamando, terminou em guardamento no tirão do italiano. No outro dia, uma surpresa deixou o povo ali pasmado. É que o moço da Mojana se apresenta ao delegado. Doutor, o senhor me prenda que eu devo um crime dobrado, pois eu fui o causador da morte dos namorados. Por amar a italianinha me tornei um desgraçado. Pra mim tudo está acabado. Auruto dentro da bota eu que tinha colocado. Ouvimos com João Mulato e Douradinho, de Valdemar Reis e Vicente B. Machado, Meu Reino Encantado. Foi o pedido do Jeremias Francisco Santos, que reside em Osasco. Ofereceu para todos nós aqui da Cultura. Muito obrigado, viu, Jeremias Francisco Santos. pedido depois Oswaldo Montilha, do Sapopemba, com Riachinho dele, Ted Vieira, Mutirão do Italiano. E Oswaldo Montilha ofereceu para a Antônio Montilha, para a Velha Montilha, Rafael Montilha, Flávio Montilha, para Oswaldo Montilha, do interior, e para Isa Cunha, do Jardim, lá do Rio Pequeno, não é? Beleza. Obrigado, viu, Oswaldo Montilha, do Sapopemba. É o programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil. E você pode participar por carta do nosso programa, enviando uma cartinha para a Rua Semes Brig, 378, Água Branca, CEP 050-36-900, e colocando no envelope, programa Raízes do Brasil. Você escolhe as músicas para serem tocadas, pode fazer oferecimento das músicas, e se você tiver datas festivas a serem comemoradas na sua família, pode mandar para a gente, que a gente anuncia com gosto. Aniversários, batizados, nascimentos, noivados, né? Bodas, qualquer efeméride que venha acontecer no seio de sua família, pode mandar para a gente, que a gente anuncia com muito prazer. Agora com Rio Pardo, do Benedito Valese, Robertinho do Acordeon, Voltas à Vida. Depois, Ronaldo Viola e João Carvalho, de Jesus Belmiro e Ronaldo Viola, Flor de Goiás. Amores por este mundo afora, porém amor verdadeiro só estou vivendo agora. Quando chego em Goiás, onde minha amada mora, o mundo fica mais lindo e a vida boa demais. A nossa paixão gostosa cada dia aumenta mais. Sou feliz com minha amada goiana, flor de Goiás. No calor do corpo dela, eu queimo minha saudade. Os beijos dela têm mel, que a nossa felicidade. Eu sou prisioneiro dela, eu não quero a liberdade. Eu faço o que ela quer, tudo que eu quero ela faz. A nossa paixão gostosa cada dia aumenta mais. Sou feliz com minha amada Goiana, flor de Goiás. Um dia sem ver meu bem é um tormento sem fim. Sei que ela também sofre quando está longe de mim. Vale mais que um tesouro um amor bonito assim. Para sempre em seus braços eu quero viver em paz. A nossa paixão gostosa cada dia aumenta mais. Sou feliz com minha amada Goiana, flor de Goiás. Nós ouvimos com Rio Pardo, de Benedito Valese e Robertinho do Acordeon, Voltas da Vida. Depois, Ronaldo Viola e João Carvalho. De Jesus Belmiro e Ronaldo Viola, Flor de Goiás. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. Raiz do Brasil agora vai seguindo com Lourenço Lorival cantando Condenado por Amor. Pedido de Antônio José, residente nesta capital. Depois, com as Irmãs Freitas, Jovem Diferente, a pedido de Agnero Piau Santos, do bairro da Roseira, em Jundiaí. Já quis ser alegre, mas nada consigo. Por trazer comigo uma dor no meu peito. Por ver seu marido sempre te abraçando, às vezes beijando, eu sinto despeito. Porque a natureza te fez bela assim. Pra eu ser feliz, me responda então, se o seu coração também gosta de mim. Eu sinto ciúmes e tenho desejo de provar um beijo dos lábios seus. Se amar condena, estou condenado por ter cobiçado o que não é meu. Se vive com outro é comprometida, pois temos na vida um destino igual. Nosso olhar cruzado encontraram depois. Foi assim pra nós dois um encontro fatal. Não pude esquecer e dormindo sonhava que te abraçava e na hora acordei. Suspirei pensando que tinha sonhado e apaixonado por ti eu fiquei. Seres casada não és prisioneira de qualquer seu coração. Não quero com isso destruir dois lares. Podemos amar e viver separados. Guardar um segredo é tudo que peço. A ti eu confesso, também sou casado. Demonstro que estou triste. Minha mágoa é um segredo, é uma lei que me assiste. Você já deve saber, se um dia eu te perder, meu coração não resiste. Nosso segredo, só nós mesmo que sabemos. Por amarmos loucamente, o quanto que sofremos. Quando estivermos casados, sentiremos realizados e o passado esqueceremos. Meu amor, que te amo loucamente. Eu sei que você não sabe o que meu coração sente. Você sabe que não sei te arrancar da minha mente. Seu amor será só meu. Você já me prometeu me amar eternamente. Nós ouvimos com Lourenço e Lorival, de Souza e Orlando Gomes, Condenado por Amor. Foi o pedido do Antônio José. E ele ofereceu para a mãe dele, Leonor Mobília da Silva, do bairro do Mandaqui, nesta capital. Muito obrigado, Antônio José. Um grande abraço para você e um beijão para a mamãe Leonor Mobília da Silva, do bairro do Mandaqui, nesta capital. Pedido depois do Agnero Piau Santos, do bairro da Roseira, em Jundiaí, com as irmãs Freitas, delas e Lourival Seriano, jovem diferente. Ele ofereceu para o Alessio Pompilho de Osasco, o nosso querido Chorão. Ultimamente o Alessio não andava muito bem de saúde, a gente gostaria de ter notícias, viu, Alessio? Para a Irene Primozic da Vila Progresso, para o João José Machado da Rua Aurora, para nós, para toda a sua família, muito obrigado. E para todos os amigos também. Obrigado, Aguinaldo Piau Santos, residente em Jundiaí, no bairro da Roseira. É o programa Raízes do Brasil, aqui na Rádio Cultura Brasil de São Paulo. Ondas médias e curtas. Agora com o sorridente Zaqueu, do José de Souza, tradição de caboclo. Taviano e Tavares cantam de Geraldinho e Taviano, Grileiro de Terra. Cidade e sou um grande tubarão, mas não consigo esquecer o meu querido sertão. O lugar que foi criado não me sai do coração. Eu sou caboclo e conservo comigo a tradição. Eu uso bota e bombacha, chapéu grande e cintura. Recordo a churrascada quando pego em meu facão. Meu berrante está de enfeite em cima da televisão. Eu tomo todos os dias. Meu gostoso chimarrão. Eu tenho algumas coisas que me recordam o sertão. Um par de espora prateado e o freio do alazão. Tenho baldrana e pelego que às vezes forro no chão e deito ali recordando meu querido sertão. O meu peito é um retiro aonde a saudade mora. A saudade do sertão pouco a pouco me devora. Qualquer dia eu vou fechar minha casa e vou embora. Eu vou morar no sertão, aonde o meu coração mora. Nesses versos eu vou revelar uma história do nosso passado. Existia um grileiro de terras, o que tinha era tudo tomado. Numa área que vinha poçando, foi deixando um caboclo cercado. Foi falar com aquele caboclo, um capanga por ele mandado. O jagunço falou com o caboclo, conversando na sua varanda. Meu patrão vai tomar suas terras, tá cercado por todas as bandas. Acho bom sair quanto antes, pegue a sua família e se manda. Porque saibas que um mau acordo é melhor do que boa demanda. O caboclo já foi respondendo, essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada. Vai dizer para seu patrão que eu não cedo um palmo por nada. Pra evitar confusão dou um boi, por um boi perco toda a boiada. Neste mundo eu não devo a ninguém, a não ser minha vida, Jesus. E uma coisa pode ter certeza, como ver este sol como luz. Se vier invadir minhas terras, diga a ele que assim eu propus. cada marco da minha divisa, no lugar eu coloco uma cruz. O grileiro chegou com jagunços, arrancando as primeiras balizas. Receberam quem não esperava, o estanho furando a camisa. O caboclo venceu na tocaia, em defesa do chão que hoje pisa. Com as cruz dos grileiros de terra, fez a cerca da sua divisa. Nós ouvimos com o sorridente Zaqueu, de José de Souza, Tradição de Caboclo, com Taviano e Tavares e Geraldinho e Taviano, Grileiro de Terra. Homenageado do dia. A dupla homenageada do dia hoje é a dupla sertaneja Lio e Léo, formada pelos irmãos Lincoln Paulino da Costa, o Lio, nascido em 1934 na cidade paulista de Itajubi, e Walter Paulino da Costa, o Léo, nascido na mesma cidade no ano de 1937. A dupla foi formada em 1957 e estreou profissionalmente no ano seguinte, apadrinhados pelo compositor e produtor Ted Vieira, que os levou para cantar no programa Novidades Sertanejas da Rádio Bandeirantes da capital paulista. E sabe quem apresentava o programa Novidades Sertanejas na Rádio Bandeirantes da capital paulista? As segundas, quartas e sextas era o Moíbo César Cury. As terças, quintas e sábados era o saudoso Zacarias Mourão. Novidades Sertanejas, apresentado por Zacarias Mourão, 3 vezes por semana, e por Moíbo César Cury, 3 vezes por semana, onde participavam a dupla homenageada de hoje, Lio e Léo. E eles atuaram também nos programas Brasil Caboclo, que o Capitão Barduino comandava, e na Serra da Mantiqueira, do qual participava ao lado do seu apresentador, o Comendador Biguá. Maravilha, hein? Quanta saudade, viu? Contratados pela gravadora Chanticleer, estrearam um disco em abril de 1959, quando gravaram a toada Boiadeiro Errante, do Ted Vieira, e o Arrastapé Baile na Roça, do Ted Vieira e o Zico. Em seguida, gravaram a Moda e Viola Rei do Café, do Ted Vieira e Carreirinho, o primeiro sucesso da dupla, e o Cururu Carreiras e Cururu de Piraci, Biguá e Ted Vieira. Em 2004, a dupla foi indicada ao Prêmio Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Regional, com CD Jeitão Caboclo. Lio e Léo, os homenageados de hoje, cantam de Edivaldo Marques e Dona Saudade. Depois de Lorivaldo Santos e Moacir dos Santos, o Grande Companheiro. Com sinceridade, a Dona Saudade não tem mesmo jeito. Da desilusão do meu coração quer tirar proveito. Pelo meu caminho colheu gravetinho de um amor desfeito. E devagarinho ela fez seu ninho dentro do meu peito. Ó, Dona Saudade, tenha piedade, não me aperte tanto. Deixa esse caboclo viver mais um pouco, nem que seja em pranto. Quero ver aquela flor pura e bela perder seu encanto. Se eu choro, ela canta, quero que esta santa chore quando eu canto. Com sinceridade, a Dona Saudade não tem mesmo jeito. Da desilusão do meu coração quer tirar proveito. Pelos meus caminhos colheu gravetinho de um amor de fez seu ninho dentro do meu peito. Ó, dona saudade, tenha piedade, não me aperte tanto. Deixe esse caboclo viver mais um pouco, nem que seja em pranto. Quero ver aquela flor pura e bela perder seu encanto. Se eu choro, ela canta, quero que esta santa chore quando eu canto. Causos que acontecem, quem escutar os meus versos, lágrimas dos olhos desce. Perdemos um grande amigo que o sertão jamais esquece. Muita gente não aguenta, coração mole arrebenta. Coração dura amolece. Nosso grande Ted Vieira, que todos queria bem, não reside mais na terra, foi morar lá no além. O sertão de ponta a ponta chora comigo também, nos quatro cantos da pátria. Não quero magoar ninguém, mas vou usar de franqueza, campeando com vela acesa, um outro Ted não tem. Na música sertaneja, Ted foi um defensor. É duro seguir na luta, sentindo tamanha dor. Ele dava mão a todos, violeiro e compositor. Tem muita gente de fama que subiu com seu favor. Um grande amigo do peito, nunca teve preconceito, nem de raça e nem de cor. Nas suas veias corria sangue puro brasileiro. Era sangue de caboclo, era sangue de violeiro. Os versos que ele deixou valem mais do que dinheiro. Morre o homem, fica a fama. É um ditado verdadeiro. Embora com muito custo, nós vamos erguer um busto deste grande companheiro. Adeus, meu parceiro de composição. Adeus, companheiro do meu coração. Silêncio da imensidão. Nós ouvimos com Lio e Léo, Dedivar de Marque, Dona Saudade. E depois, do Lorival dos Santos e Moacir dos Santos, o grande companheiro, Lio e Léo, a dupla homenageada hoje aqui no Raízes do Brasil. Agora uma pausinha para o cafezinho, estaremos de volta já já daqui a pouquinho. Wilson Simoninha com o CD Melhor no Toda Música. É legal não ter ideias muito pré-determinadas em determinadas situações, né? Deixar o talento aflorar mesmo, né? O sentimento aflorar. Wilson Simoninha. É, não quero só compor de uma maneira, quero compor de todas as maneiras possíveis, né? Porque, até porque fica diferente, né? Isso que é o interessante no processo, né? Da criação. A nossa banda vai tocar a noite inteira. Uma entrevista exclusiva com Wilson Simoninha. Toda música, quarta, 13h, na Rádio Cultura Brasil. Todos os sons. O ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente ao meio-dia, na Rádio Cultura Brasil. Olá, ouvintes da Rádio Cultura Brasil. Quem fala é o professor Pasquale Cipro Neto. Eu apresento aqui o programa Nossa Língua Portuguesa. Quero convidar você para participar do programa. Você pode telefonar para código de área 11-2182-3081 ou 2182-3082. Se você preferir, pode enviar um e-mail. O endereço é Nossa Língua, tudo junto, nossalingua@radioculturabrasil.com.br. Eu espero a sua participação. Língua. Nossa língua portuguesa. A moderna poesia brasileira na Rádio Cultura Brasil. Ondas Literárias, série especial focalizando os poetas da nova geração. Sábado, às 10h30 da manhã, na Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. Voltamos a apresentar Raízes do Brasil, com Muíbo César Cury. Raízes do Brasil, no próximo intervalo, a participação da Sirlei Ribeiro. Antes ouviremos duas músicas, com trio Pinho Caboclo, do Pantaneiro Vida de Carreiro, e com trio Parada Dura, de Carlos César, José Fortuna e Creone, a Moça do Carro de Boi. Thank you. ausência, fomos sempre prisioneiros, trabalhando de sol a sol, de janeiro a janeiro, respeitando tão somente a lei de um fazendeiro. Da estrada, cada um vai para um lado, boiada vai para um corte, carro fica abandonado. Eu fico perambulando por esse mundo jogado, carreiro, carro e boiada que jamais serão. Acostumaram com a moça de tal maneira que jamais ele encalhou. Podia estar no lamaçal mais perigoso, bastava ela dar apenas um sinal pra se ouvir gemer cocão dentro do bar e os bois tirando o carro do terrível. Somente a moça boiada obedecia. Sem o seu grito, velho carro não saía. Somente a moça boiada obedecia. Sem o seu grito, velho carro não saía. A moça adoeceu e aqueles bois outro carreiro não queriam respeitar. Era preciso que ela viesse à janela e desse ordens pra boiada caminhar. Até que um dia, sem ouvir a voz da moça, puxaram o carro, passos lentos pela estrada, porque levava o seu corpo no caixão, qual uma flor de estimação pra sua última morada. Esse mistério ninguém sabe se não for a voz da moça do além tocando os bois. Esse mistério ninguém sabe se não for. Tudo se modificou. Tanta tristeza tomou conta do lugar. O velho carro que era dela silenciou. E a boiada nunca mais quis carrear. De sentimentos por perder a companheira, foram morrendo um a um. Pra entender tamanha dor, como cabe tanto amor nos corações dos animais. Esse mistério ninguém sabe se não for a voz da moça do além chamando os bois. Esse mistério ninguém sabe se não for a voz da moça do além chamando os bois. ouvimos com o trio Pinho Caboclo, de Pantaneiro, Vida de Carreiro. Depois com o trio Parada Dura, de Carlos César, José Fortuna e Creone, A Moça do Carro de Boi. E agora, para falar sobre fumo passivo, a participação da repórter da Rádio Cultura Brasil, Cirlei Ribeiro. Bom dia. Bom dia, Muíbo. Bom dia, ouvinte do Raízes do Brasil. Você sabia que o Sistema Único de Saúde e a Previdência Social gastam 37 milhões de reais por ano no tratamento de fumantes passivos? É isso mesmo. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro a pedido do Instituto Nacional do Câncer. 19 milhões de reais são gastos pelo SUS no tratamento dos pacientes. Já a Previdência Social arca com 18 milhões de reais no pagamento de benefícios a dependentes das vítimas do fumo passivo. E de acordo com esse estudo, mais de 2.600 pessoas morrem anualmente em todo o país em consequência da inalação da fumaça de cigarros fumados por uma outra pessoa. Segundo o autor da pesquisa, o médico Alberto José de Araújo, as principais vítimas do fumo passivo são aquelas que moram com fumantes. Para o médico, uma vida saudável não combina com tabaco. Entre os problemas que mais atingem os fumantes passivos estão as doenças cardíacas, como o infarto, acidentes vasculares cerebrais e também câncer de pulmão. O ideal, segundo o médico, é que as pessoas pensem seriamente em procurar ajuda para parar de fumar. Mas o primeiro passo é evitar fumar próximo de quem quer que seja, em ambientes fechados, principalmente dentro de casa. É o recado de hoje, então. Um abraço e até amanhã. Se Deus quiser, até amanhã, Cirlei Ribeiro. E qualquer dúvida, com a participação da Cirlei Ribeiro, qualquer dúvida, qualquer assunto que você queira abordar, você pode se esclarecer através dos nossos dois telefones à sua disposição, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 horas da tarde. 21-82-30-81, 21-82-30-82. Você telefona, faz as perguntas que quiser, esclareça o que você tem dúvida com a nossa querida Cirlei Ribeiro. Telefones 2182-3081, 2182-3082. E aproveita os telefonemas que você fizer também para deixar anotados pedidos musicais para serem tocados aqui no programa Raiz do Brasil, de segunda a sábado. Além dos dois telefones, através também do nosso e-mail, você pode se dirigir a Rádio Cultura Brasil para falar sobre a Cirlei Ribeiro e dissipar qualquer dúvida que você tenha. O nosso e-mail, raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. Nesta semana estaremos sorteando o CD do Tião Goiano e Sidão, Homem de Lata. São 14 faixas gravadas na Tocantins. CD que será sorteado na próxima sexta-feira para um ouvinte participante do programa Raízes do Brasil. Agora, com Tião Carreiro e Pardinho, Ferreirinha, pedido de Demiro Pedrão, do Jardim São Paulo. Depois, com Zico e Zeca, Pracinha, pedido de João José Machado, residente na Rua Aurora, no centro de São Paulo. Tinha um companheiro por nome de Ferreirinha, nós lhe dava com boiada desde nós dois rapazinhos. Fomos buscar um boi brabo no campo do Espraiadinho, era 28 quilômetros da cidade de Pardinho. Nós chegamos no tal campo, cada um seguiu pra um lado. Ferreirinha foi num potro redomão muito cismado. Já era de tardezinha e eu já estava bem cansado. Não encontrava o Ferreirinha e nem o tarboi arribado. Naquilo avistei um potro que vinha vindo assustado, sem arreio e sem ninguém, fui ver o que tinha se dado. Encontrei o Ferreirinha numa restinga deitado, tinha caído do potro e andou pro campo arrastado. Quando avistei Ferreirinho, meu coração se desfez. Eu rolei do meu cavalo com tamanha rapidez. Chamava ele por nome, chamei duas ou três vezes. E notei que estava morto pela sua palidez. Pra deixar meu companheiro é coisa que eu não fazia. Deixa naquele deserto alguma onça comia. Estava ali só eu e ele, Deus em nossa companhia. Veio muitos pensamentos, só um é que resolvia. Pra levar meu companheiro, vejam quanto eu padeci. Amarrei ele pro peito e numa árvore suspendi. Cheguei meu cavalo embaixo e na garupa desci. E com o cabo do cabresto eu amarrei ele em mim. Saí pra aquelas estradas tão triste, tão amolado. Era um frio de mês de junho, seu corpo estava gelado. Já era uma meia-noite quando eu cheguei no povoado. Deixei na porta da igreja e fui chamar o delegado. A morte deste rapaz, mais do que eu, ninguém sentiu. Deixei de lidar com gado, minha inclinação sumiu. Quando lembro esta passagem, franqueza me derretiu. Parece que a friagem das costas ainda não saiu. Caboclo calejado no sertão eu fui criado. Tenho meu peito bronzeado de tanto sol me queimar. Também já fui fuzileiro do pavilhão brasileiro. E lá na terra do estrangeiro voluntário eu fui lutar. O mundo pode ser belo, meu verde amarelo tá em primeiro lugar. Já estive muitas batalhas, fui ferido de metralha, briguei no rabo de arraia e a coragem eu não perdi. A minha vida eu não ligo, até embaixo d'água eu brigo. E um pelotão de inimigo sozinho eu já aprendi. Eu pago pra não brigar, mas depois que eu entrar eu pago pra não sair. Eu gosto da terra minha, por isso eu fui ser bracinha. Eu nunca fujo da rinha pra defender meu torrão. Pra pegar no pau furado não precisa ser estudado, basta ser disciplinado com fibra e coração. Coisa que comigo bolha é ver gente falando mole no valor dos meus irmãos. Música. lá no campo italiano e eu vi sangue derramando, vi brasileiro avançando no alto daquela serra. É uma folha de glória no livro da nossa história e o preço desta vitória pagamos caro na guerra. Não me sai mais da lembrança o lugar onde descansa os heróis da minha terra. Nós ouvimos Fontião Carreira e Pardinho, do Carreirinho Ferreirinha. Foi o pedido do Edemiro Pedrão, do Jardim São Paulo. Ofereceu para todos os ouvintes atendendo seus familiares, Lourdes, Fábio, Marçal, para Maura, Regiane, Marcos, Amanda, Fábio Júnior, Marçal Júnior, Adão Soares Lemos, para o Chorão de Osasco e para o João Cruz do Tu. Curuvi. Beleza, Edemiro Pedrão de Jardim São Paulo, muito obrigado. Pedido depois do João José Machado, da Rua Aurora, com Zico e Zeca, de Teddy Vieira e Serrinha, Pracinha. E o João José Machado dedicou essa música para o Geraldo Merlin, lá de Pederneiras, para Oswaldo Montilha, do Sapopemba, para o Manuel Lázaro da Silva. O Manuel Lázaro da Silva é do estado de Minas Gerais, não é isso? Lá, Lambari. E para o pescador de Tubarão Cabeça Chata, o Jorjão Pescador de Arthur Alvim. Beleza, João José Machado lá da Rua Aurora, muito obrigado por sua participação. Sempre escrevendo, ou telefonando, e participando e auxiliando a produção na confecção do programa de segunda a sábado. Muito obrigado. Já no próximo intervalo, Cantinho do Ouvinte. Atendendo hoje a Reinaldo Moreira de Souza, da Rua Porteirinha, em Pirituba. No próximo intervalo, antes ouviremos duas músicas, Vadico e Vanuque, de Paiozinho e Zé da Estrada Mineira, de Uberaba. Depois Vieira e Vieirinha cantando de Teddy Vieira e Serrinha, Nova Londrina. Hoje eu lembro com saudade do meu tempo de solteiro. Fui buscar uma boiada no grande estado mineiro. Eu cheguei em Pouso Alegre dia 3 de fevereiro. Lá eu vi uma mineira, perdição de um boiadeiro. Ela disse que é mineira e nasceu em Uberaba. Se criou nos campos afora, nas invernadas. Ela monta em burro bravo, alegre dando risada. Pra pegar mestiço a risco, nunca perdeu uma laçada. Eu fui buscar uma vacada e o povo se admirou. Escapou uma vaca preta e a mineira acompanhou. A laçada foi certeira, mas o laço arrebentou. Ela pegou a vaca unha e sozinha derrubou. Eu convidei a morena pra ser minha companheira. Ela foi me responder, eu vivo muito bem solteira. Por dinheiro eu não me vendo, eu também sou fazendeira. Seu trabalho é pra mostrar o valor. de uma mineira. Ela fez a despedida, foi numa segunda-feira. Despediu e foi-se embora numa besta marchadeira. Eu fiquei com a saudade da morena boiadeira. Nunca mais eu pude ver aquela linda mineira. Do Paraná, eu comprei uma mula argentina, por ser besta boa pra marchar, pois o nome de Campolina, vou cortar 30 léguas de mata, no dobrar daquelas colinas, quatro ferraduras de prata e uma fita amarrado na crina. Os três par de França, seis homens valentes, matou muita gente. Eu abanco o Rordão naquele sertão de Nova Londrina. Vou passar entre bosque frondoso, terra boa, água cristalina, onde canta o sabiá sonoroso. Chega a noite caindo lebrina, os batidos dos cascos da mula com o meu coração combina. Meu sofrer ninguém não calcula, a saudade é o que me domina. Eu deixo a moreninha lá em Campininha, vou tentar a sorte da banda do norte. Neste meu mulão, travesso o sertão de Nova Londrina. Toda vida foi minha paixão, essa rosa da cintura fina. Quem disser que eu não tenho razão, é somente quem não raciocina. Vê de longe, parece uma fada, nos meus braços parece menina. Apesar da idade avançada, teu semblante é o que me fascina. Eu confesso meus planos no meado do ano, lá em Maringá nós vamos casar, pra levar um vidão naquele sertão de Nova Londrina. A capricho desta jornada, dou passeio lá em Tomazina, vou comprar um par de aliança dourada, por isso desde já se aprevina. Seus parentes de causo pensado vão fazer uma grande rotina. Nesse dia eu vou ser obrigado manobrar a minha carabina. Mas tudo corre bem, comigo eles vêm, pois é Deus é quem manda eu fazer propaganda do abençoado chão daquele sertão de Nova Londrina. Nós ouvimos com Vadir Kivanuk, de Paiozinho Zé da Estrada, Mineira de Uberaba. Vieira e Vieirinha interpretaram do Ted Vieira e Serrinha, Nova Londrina. Cantinho do Ouvinte. E aqui estão as músicas escolhidas hoje por Reinaldo Moreira de Souza, lá de Pirituba. Tonico e Tinoco, Canoeiro. Liu e Léo, Rainha do Paraná. Zé Carreira e Carreirinho, Peito Sadio. Música. tardezinha, eu estava mesmo à toa. Convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa. Levemos a rede de lance. Ai, ai, como pesca de canoa. Dar uma pescada boa, saímos cortando água na minha velha canoa. A garça avistei de longe. Ai, ai, chega perto, ela voa. Descendo o rio abaixo, remando minha canoa. Eu entrei numa vazante, foi saindo da lagoa. É o remanso do rio Pardo. Ai, ai, aonde eu pintado amoa. Pegar peixe dos bão, dá trabalho, a gente soa. Eu jogo timbó na água, com isso o peixe atordoa. Jogo a rede e dou um grito. Ai, ai, o dourado amontoa. Vamos encostar a barca, companheiro. Tava enchendo muito, tava cobrindo a taboa. Acompanhei a maré, encostei minha canoa. Cada remada que eu dava, ai, ai, dava um balanço na proa. Paranaguá, aquele ninho de amor. Na igreja do Rocio, onde o Romero pediu uma graça e alcançou. Não há nada mais divino que o Rocio cristalino da noite que serenou. Santa milagrosa, certa noite aparecer. Ali ergueram um santuário, onde a Virgem do Rosário aos aflitos atendeu. Com o orvalho que caiu, Santa Virgem do Rocio este nome recebeu. Suas bênçãos implorar. tempestade que desabam sobre o mar. Pede paz e proteção pra que nunca farte o pão na mesa de um pobre lar. Será? Os teus milagres profundos que aos filhos deste mundo vós não cansa de mostrar. Pela graça recebida, a lembrança prometida, o Romeiro vai levar pra Senhora Imaculada, que um dia foi proclamada Rainha do Paraná. Chegou um mensageiro, amontado num burro tordinho. Apiou e me disse bom dia, e o bolso da guardrana ele abriu. Uma carta o rapaz me entregou e de novo amontou e na estrada sumiu. Dei a carta pro meu irmão ler, ele leu e me olhando sorriu. É convite pra nós ir na festa, vai haver um grande desafio. O meu pai já correu no vizinho, foi chamar o vovô e o titio. Nós chegamos a pular de contente, lá em casa ninguém mais dormiu. Pra quebrar aqueles campeonatos, nem com o sindicato ninguém conseguiu. Violeiros que mandam convite moram lá do outro lado do rio. Eles pensam que nós não vai lá, mas nós temos caboclo de pio. A peteca aqui do nosso lar, por enquanto no chão não caiu. Quando nós chegamos no catira, os mais fracos na hora sumiu. Só cantemos moda de campeão e os tarterapão nem sequer reagiu. Perguntei para o dono da festa, onde foi que o senhor conseguiu esse estar violeiro famoso, que as modas de nós engoliu. O festeiro ficou pensativo e mordeu no cigarro e cuspiu. Vocês são dois caboclo batuca, quem falou pode crer, não mentiu. Teve algum que cantar experimentou, mas o peito falhou e a voz não saiu. As violas nós faz de comer, nosso peito é tratado e sadio. Já cantemos três noites seguidas e as modas nós não repetiu. Quem repete é relógio de igreja e o triste cantar do tizinho. E agora com esta vitória, ainda mais nossa fama subiu. E vocês não devem discutir, se viemos aqui foi vocês quem pediu. Nós ouvimos com Tonico e Tinoco, de Alocim Zé Carreiro, Canoeiro, com Leo e Léo, Donísio, Rainha do Paraná, com Zé Carreiro e Carreirinho, de Raul Torres e Rubens Ferreira Bueno, Peito Sadio. E foram músicas do Cantinho do Ouvinte. Hoje atendendo a carta lá de Pirituba, da Rua Porteirinha, enviada por Reinaldo Moreira de Souza. Vejamos para quem ele ofereceu. Ele ofereceu essas músicas para toda a direção do programa, para a produção, para a Terezinha Campos, para o Moíbo, para todos os meus amigos e ouvintes do programa. E vou ficando por aqui, diz ele. Opa, muito obrigado, viu, Reinaldo Moreira de Souza. Escreveu em letra de forma, uma carta muito fácil de ser lida. Muito obrigado, viu? E o negócio é o seguinte, o Reinaldo, é uma das cartas enviadas para o Cantinho do Ouvinte. Acontece que a maioria dos ouvintes agora só está mandando carta para Cantinho. Não dá. O Cantinho é uma vez para sexta-feira, é uma por semana e uma por dia para o Cantinho normalmente. Bom, esta carta foi atendida a Reinaldo Moreira de Souza no Cantinho. Na próxima vez também, além do Cantinho, você pode mandar pedindo uma música só e participar de segunda a sábado. De qualquer forma, muito obrigado por sua participação aqui no programa Raiz do Brasil. Ouvinte Reinaldo Moreira de Souza, residente em Pirituba. Agora a gente vai seguindo com Zé do Rancho e Zé do Pinho. Do Zé do Rancho, meu recanto. Depois Zé Mulato e Cassiano cantam do Zé Mulato, Estrela da Manhã. Ronco porco no chiqueiro, berra o boi lá no curral, late o cão lá no terreiro, canta o galo no quintal. É assim lá no meu rancho, quando começa a clarear, quem quiser ir conhecer, vai lá um dia passear. Quem vai lá no meu recanto, sente vontade de ficar, tem um poço bem cevado, pros meus amigos pescar. Tenho espingarda da boa, pros que gostam de caçar. Por isso estou convidando, vai lá um dia passear. Tenho lá uma boa viola, para quem souber tocar. Tenho redes na varanda, que é pra gente descansar. Quem se criou no interior, vai de tudo recordar. Aceite este meu convite, vai lá um dia passear. Vai lá ver que coisa linda, o sol na serra brotar. O cantar dos passarinhos é que vem nos despertar. É um pequeno paraíso, onde a paz foi pra ficar. Quem quiser tranquilidade, vai lá um dia passear. Quem for no meio do ano, encontra o pomar lotado de frutas de qualidade, docinhas como melado. Tem garapa e rapadura, leite bom pra se tomar. Meu recanto é dos amigos, vai lá um dia passear. Estava perdido numa solidão. Era contra tudo, magoado e ferido, porque destroçaram meu coração. tranquei o meu peito, guardei o segredo, porque tinha medo de amar outra vez. Tornei minha vida de triste amargura numa noite escura que você dizer. Estrela da manhã, ó sublime guia, sua companhia é vital pra mim. Os seus raios loiros me curam de esplendor, me enchem de amor. Sou feliz assim. Ele encontrava, eu me recusava a acreditar que existisse amor de tão alto nível, que fosse possível alguém me amar. Mas surgiu você, minha estrela guia, que também sentia o mesmo que eu. Cruzou meu caminho sensual, e o meu baixo astral só você venceu. Estrela da manhã, ó sublime guia, sua companhia é vital pra mim. Os seus raios loiros e puro esplendor me enchem de amor. Sou feliz assim. Nós ouvimos com Zé do Rancho e Zé do Pinho, do Zé do Rancho Me Recanta, e com Zé Mulato e Cassiano, do Zé Mulato, Estrela da Manhã. Raízes do Brasil, com Muíbo César Cury. E não se esqueça, prezado ouvinte, Raiz do Brasil, no mês de dezembro, do dia 1º, dia 23, de segunda a sexta-feira, estará sorteando 3 CDs por dia para o mesmo ouvinte. Portanto, de segunda a sexta-feira, do dia 1º ao dia 23 de dezembro, nosso presente de Natal para vocês, ouvintes, que ajudam a gente na confecção do programa, escrevendo, mandando e-mails ou telefonando. Vocês vão ter a chance de ganhar 3 CDs por dia, de segunda a sexta-feira, em dezembro, do dia 1º ao dia 23. 3 CDs serão sorteados. Você pode mandar carta para a Rua Celis Brigue, 378, CEP 050-36-900, Água Branca. Pode telefonar para 2182-3081, 2182-3082. Ou pode se utilizar da internet, mandando e-mail para raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. Certo? E agora, Pinheiro e Montebello, Bom Jesus da Lapa, para Clemente Rodrigues, filho de São Bernardo. Depois, com Tuta e Tota, Falso Juramento, para Oswaldo Mezavila, residente na capital. Nas margens do São Francisco, no estado da Bahia, visitei Jesus da Lapa, levei toda a minha família. Nós ficamos encantados de ver tantas maravilhas. Gente de todos os estados pra sua igreja seguia. No dia 6 de agosto, sua data festejada, a cidade é multidão pra ver sua imagem sagrada. Sua igreja é um paraíso, toda de pedra enfeitada. É uma obra da natureza que ali ficou gravada. E na sala dos milagres os devotos entram rezando, recebendo as suas graças que a tempestade vai esperando. Aqueles que é aleijado de sua igreja sai andando. Enfermos ficam curados e cegos ficam enxergando. Senhor bom Jesus da Lapa, sua graça eu recebi. Hoje eu tenho muita saúde, com fé e amor eu pedi. Dê a paz aos brasileiros para todos a Noel. Visitar a sua igreja, padroeiro do Brasil. Ouvimos com Pinheiro e Montebello, do Pinheiro, Bom Jesus da Lapa. Foi o pedido de Clemente Rodrigues Filho, de São Bernardo do Campo, dedicou a Silvinha Libânio. Para o pessoal da Rádio Cultura, para o Muíbo. A Silvinha, é a Libânio, né? Não é Silvinha, não, viu? É... Lívia Libânio, né? Viu, Clemente Rodrigues Filho? De qualquer forma, Livinha, pronto. Em vez de Silvinha, Livinha, tá bom? Obrigado por sua participação. E o pedido depois de Oswaldo Mezavila. Ele pediu com Tuta e Tota, do Tuta e Nelson Gomes Falso Juramento, ofereceu para a esposa Maria Joana Carvalho. Maravilha, alô, Maria Joana Carvalho, esposa do Oswaldo Mezavila, um beijão do maridão e um beijão nosso também aqui do Raiz do Brasil. Para finalizar o programa de hoje, Zilo e Zalo, de Zalo e Benedito Severo, Alma Inocente. Foi meu sonho adorado, tornou-se um dia a rainha do meu lar. Mas numa noite, pelo ciúme enfeitiçado, sem ter motivo, eu jurei de lhe matar. Ela foi embora e não deu a despedida a um inocente que dormia em seu bercinho. Foi arrastada pelas lamas de outra vida, só a desgraça ela encontrou no seu caminho. Porém agora o remorso me tortura, como uma sombra me persegue noite e dia. E quantas vezes pra aumentar minha amargura, entre soluços meu filhinho me dizia: papaizinho, vá buscar minha mãezinha, que aqui de casa o senhor mandou embora. Faz tanto tempo que eu não vejo a coitadinha, e o senhor não quer contar onde ela mora. Quem reconheço fui o único culpado. Mandei embora quem me amava loucamente. E hoje eu sofro pra pagar o meu pecado, por ter ferido duas almas inocentes. O meu filhinho sempre chama o nome dela e me condena por não querer lhe buscar. Ele não sabe que eu pedi perdão a ela, mas por vingança ela não quer perdoar. Com Zilo e Zalo, de Zalo e Benedito Severo, Alma Inocente. E agora em Ribeirapitoca, vamos bater nossa rica plumagem, agradecendo a produção e direção de Terezinha Campos, apoio de produção à nossa querida Mariana Beretti, mesa de som Oswaldo Zarabelli e na sonoplastia Frânio Vanderlei. Bom dia, ouvintes, até amanhã, se Deus quiser. Apresentamos Raízes do Brasil com Ibo César Cury. Realização Rádio Cultura Brasil, Fundação Padre Anchieta. Entrevistas, reportagens e música brasileira. Estúdio Brasil, de segunda a sexta às 9 da manhã. Jai Mahal faz a química do balanço na Rádio Cultura Brasil. Bamba Jam, o batuque elétrico brasileiro. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Diariamente, a Rádio Cultura Brasil leva ao ar a seleção do ouvinte. Para participar, basta enviar uma relação de 20 músicas brasileiras adequadas à nossa programação para a Rádio Cultura Brasil. Seleção do ouvinte. Rua Seno Esbrig, 378, Água Branca, São Paulo. CEP 050-36900. Se preferir, mande um e-mail para seleçãodoouvinte@radioculturabrasil.com.br ou preencha o formulário em nosso site radioculturabrasil.com.br. Em sua seleção, devem constar nome, endereço e telefone. Seleção do Ouvinte, todos os dias, às 11 da manhã.